Olhando além o horizonte, se passam todos os dias, sempre sonhando em trocar tristezas por alegrias. A lua nos acompanha de noite nos olivais, junto à fogueira cantando, a vida se alegra mais. Procurando no caminho um amor sincero e puro, para que o barco do destino nos leve a porto seguro. Porto seguro, cigarro.